Estamos aqui com o Paulino Motter, assessor do diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Stamek, para falarmos um pouco sobre este contexto. Muito bom dia, Paulino. Seja bem-vindo à CBN e à Itaipu Binacional, sempre inovando, né? Bom dia a todos os ouvintes da CBN. De fato, nós estamos muito felizes com a receptividade que essa exposição tem tido, tanto dos moradores de Foz do Iguaçu e região, quanto dos visitantes. Nós temos acompanhado ao longo da história da Itaipu, sempre que se tem uma oportunidade, a valorização dos nossos talentos regionais. Paulo Leminski é um grande nome e traz uma carga emocional muito grande quando se fala de Paraná, é verdade isso? Sim, Paulo Leminski é um poeta, um escritor, um compositor curitibano, passou sua vida toda em Curitiba. Ele mesmo brincava que Pinheiro não se transplanta, para reafirmar a sua lealdade às raízes paranaense e curitibanas. Então é o nome talvez de maior expressão das letras paranaense no último século. E curiosamente, quase 25 anos após a sua morte, ele morreu prematuramente em 89, há um renovado interesse em torno da sua obra, tanto que o livro Toda Poesia, que foi lançado nesse ano, reunindo a sua produção, a sua obra poética, permaneceu por várias semanas no topo da lista dos livros mais vendidos no Brasil. Então, Leminski parece ter um apelo muito forte também para as novas gerações. Falando em poesia, nos dias de hoje, nós, com o advento da internet, pouco se lê ou pouco se lia, e essa cultura está sendo revertida, como você mesmo disse, o livro foi um dos mais requisitados. Estamos diante de uma mudança no perfil da juventude, que busca um conteúdo mais profundo para o seu dia a dia, e aproveitando isso, a Itaipu Binacional traz Paulo Leminski para o cidadão que visita a sua casa? Bem, eu acho que nós muitas vezes ficamos perplexos diante das mudanças tecnológicas, sobretudo nós somos pais de família, temos crianças em idade escolar, e às vezes partimos desse pressuposto que os nossos filhos, os estudantes hoje não gostam de ler. Eu não endosso essa teoria. O que está mudando é a forma de se ler. O livro não é mais a única mídia, o livro impresso, para a leitura. Na verdade, há uma mudança do paradigma cultural. Essa geração da internet, ela se comunica muito bem e de forma muito rápida, e às vezes com habilidades que nós mais velhos não temos, do intertexto, da interatividade. Então eu acho que o Leminski se encaixa muito bem nessa linguagem, sobretudo a sua poesia, porque são textos curtos, são versos curtos, é uma linguagem rápida e com forte apelo, como eu dizia, para essa geração da internet, essa geração da cultura digital. Falando pouco, dizendo muito. Esta é uma grande verdade. E para ilustrar o quão importante são estas informações, esta dinâmica que a Itaipu Binacional tenta dar aos novos projetos de educação para quem conhece, porque quem visita o Eco Museu, quem visita a Itaipu Binacional, não está única e exclusivamente atrás de uma atração turística. Ela está atrás do conhecimento, do que foi, do que era e do que será o futuro, porque o Eco Museu de Itaipu reúne uma grande tecnologia, reúne um grande acervo e também o conhecimento de toda esta região, que foi, na medida do possível, compactado para um espaço onde quem visita tem este contato e carrega para o resto da vida a sensação de visitar um espaço daquele. Eu digo isso por experiência própria, uma experiência sensorial inesquecível. E muitas pessoas parece que aumentaram o seu conhecimento nos últimos dias. Temos um comparativo de números de semanas anteriores às de hoje. No primeiro final de semana da exposição Múltiplo Leminski, nós tivemos mais de 3.500 visitantes no Eco Museu. Em comparação com a semana anterior, isso representou um crescimento de quase 300%, quer dizer, triplicou basicamente o número de visitantes. Nós acreditamos isso ao apelo dessa exposição, mas também a uma política promocional que Itaipu vem fazendo, de dar o ingresso gratuito para todo visitante que faz a visita panorâmica ou especial a Itaipu, recebe gratuitamente o ingresso para visitar o Ecomuseu Exposição Múltiplo Leminski. É bem verdade, é importante esclarecer isso para os moradores de Foz do Iguaçu e região, que o acesso ao Ecomuseu é gratuito para a comunidade de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros. E é importante também que a gente diga de forma muito clara que o Ecomuseu de Itaipu é um equipamento cultural da cidade, da comunidade. A Itaipu é a mantenedora, mas ele sempre teve como proposta servir a comunidade. Então nós estamos aproveitando o forte apelo que a exposição Múltiplo Leminski tem para chamar a comunidade de volta, para que ela passe a frequentar. Eu tenho dito que para as famílias de Foz do Iguaçu, que às vezes não tem grandes opções culturais nos finais de semana, as crianças ficam o final de semana com a família, tem mais tempo livre. O Ecomuseu é um grande programa, como você bem dizia, tem lá um pouco da história, não só de Itaipu, mas de ocupação, de colonização dessa região, e sobretudo agora com a exposição Múltiplo Leminski, é um passeio, como você dizia, pela cultura paranaense, a expressão mais refinada, talvez, da cultura paranaense. E por último, se me permite esclarecer, não é um projeto de Itaipu exclusivamente. Não. Nós não podemos reclamar os louros de um projeto que é em parceria. Nós temos parceiros importantes na realização dessa exposição em Foz do Iguaçu, como a Cataratas S.A., que é a operadora do turismo no Parque Nacional, o grupo Sax, que é um grupo presente aqui na região trinacional. Então nós nos associamos a outros parceiros que estão apoiando e ajudando a realizar essa exposição. Instituições educacionais como o grupo UDC Dinâmica, o Centro Universitário UDC, a UNILA, e outros parceiros, Hotel Tarobá, a construtora Tarobá, que adequou todos os espaços, a Vision Art. Então nós temos parceiros que tornaram isso possível. A Itaipu tem buscado muito trabalhar em parceria com os empresários de Foz do Iguaçu e região. E felizmente estão conseguindo agora compromisso em promover a cultura. Nós temos certeza que muitos ouvintes estão, a partir dessa entrevista, mais curiosos e mais atentos a este espaço, e podemos dizer que existe um esquema especial para quem quiser aproveitar esses últimos dias aí desta exposição, horários especiais de atendimento, transportes diferenciados. Como que está se gerenciando essa logística para quem quiser conhecer essa exposição e aproveitar essas férias? Estamos em férias escolares, né? Uhum. O dia todo as crianças ficam em casa, está aí uma boa opção para a mãe passar uma tarde gostosa, aproveitando o conhecimento e toda a estrutura que existe para um pouquinho mais de entretenimento. O Ecomuseu ele está aberto todos os dias da semana, exceto as segundas, que é um dia reservado para manutenção. Então, final de semana ele está sempre aberto, das 8h30 às 4h30 da tarde. Em relação ao transporte, o Ecomuseu ele é servido pelas linhas de transporte público da cidade de Foz do Iguaçu. Ele está localizado na Avenida Tancredo Neves, que é a avenida que dá acesso à Itaipu Binacional, bem próximo da barreira de controle de Itaipu. Então, tem várias linhas saindo do terminal urbano de Foz do Iguaçu que para em frente ao Ecomuseu. Também para quem usa transporte individual, carros particulares, tem um estacionamento bem em frente ao Ecomuseu. E para facilitar o acesso da população, dos moradores de Foz do Iguaçu e região, não é necessário passar no centro de recepção ao visitante de Itaipu para receber o ingresso, o passe livre para visitar o Ecomuseu. As pessoas, os moradores de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros podem se dirigir diretamente ao Ecomuseu, onde há uma recepção, onde as pessoas são recebidas e podem ter acesso ao Ecomuseu. Além da exposição Múltiplo Leminski, nós abrimos na mesma data uma outra exposição que é uma pesquisa arqueológica sobre linhas de transmissão nessa região oeste do Paraná, que conta um pouco a história e todo o desenvolvimento da região oeste do Paraná. Eu que nasci nessa região, na área rural, e só fui conhecer energia elétrica quando tinha quase 10 anos, vivi essa experiência da transformação que houve nessa região com a própria eletrificação rural. Então, essa exposição ela é interessante sobre esse aspecto. E o próprio acervo permanente do Ecomuseu e as áreas verdes, os jardins do Ecomuseu. O Ecomuseu é um espaço muito aprazível, que merece ser visitado independentemente dessas exposições temporárias. Claro que eu recomendo imensamente que todas as famílias moradores de Foz aproveitem para visitar o Ecomuseu até 20 de outubro, quando essas duas exposições se encerrarão. Então nós temos aí 3 meses pela frente que as pessoas poderão conhecer. É a história da vida do Leminski contada em prosas e verso. A exposição mostra em fotografias, painéis, a obra e a vida desse singular escritor paranaense que morreu, como disse, muito jovem, aos 44 anos, mas que deixou uma obra de grande envergadura. Ele é mais conhecido pela sua poesia, mas talvez muitas pessoas não saibam, ele deixou mais de 100 composições musicais, letras e algumas composições que foram gravadas por grandes intérpretes da música popular brasileira, além de outras obras, traduções, biografias que ele escreveu ao longo da vida. Nós estamos entrevistando aqui Paulino Motter, assessor do diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, falando sobre Paulo Leminski, Ecomuseu, sobre a Itaipu Binacional e sua participação no turismo. Falou-se de exposição, falou-se de trabalhos voltados para valorizar a nossa cultura paranaense. Paulino, a Itaipu Binacional é uma grande máquina de geração de energia. Mas no caminho desta energia, nós acompanhamos a dedicação da direção da empresa em valorizar e muito os municípios lindeiros, os parceiros, alavancar o turismo de Foz do Iguaçu, transformar o que era uma construção de concreto em um sonho para a visitação de muitas pessoas. Eu sei que talvez algumas pessoas vejam a Itaipu Binacional apenas como a geração de energia, mas hoje nós temos dentro da Itaipu Binacional pesquisa de desenvolvimento de automóveis elétricos, ônibus elétricos, outros veículos. A Itaipu Binacional encampa ideias inovadoras visando preservar o meio ambiente. Talvez seja esse o grande atrativo que hoje faz com que a Itaipu Binacional seja atenção para o mundo inteiro. Nós temos visitas técnicas chegando de todos os cantos do planeta para conhecer constantemente a Itaipu. Procede essa ideia? Acho que a Itaipu, ela mudou ao longo do tempo, acompanhando as mudanças da própria sociedade brasileira. Ela deixou de ser uma instituição fechada, cercada de certo segredo, como uma empresa estratégica para o Paraguai e o Brasil, que são os dois sócios em Itaipu, e ela se abriu para a comunidade. Eu acho que essa mudança ela se acentuou significativamente nessa última década. O Samek, que é o nosso diretor-geral, que é um iguaçuense, é o primeiro iguaçuense a presidir a Itaipu. Talvez esteja aí a diferença no comportamento, né? Sim, se preocupou muito e recebeu também como diretriz, ao assumir esse cargo no início do governo Lula, de envolver mais Itaipu com a solução dos problemas. Ele sempre gosta de repetir que quando o presidente Lula o convidou, disse ao Samek, você sabe que Itaipu responde por, à época, quase 20% da energia consumida no Brasil. Mas eu não quero que você se preocupe unicamente em manter a excelência em geração de energia. Importante que você olhe um pouco os problemas que estão à volta de Itaipu, a situação de pais de família desempregados, exclusão social e use, enfim, a capacidade que essa empresa tem para ajudar a solucionar esses problemas. Então, Itaipu, nesses últimos 10 anos, ampliou a sua missão e tem atuado, como você bem destacava, em várias frentes, sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e a integração de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros. Então, é nessa linha que nós temos atuado, e o reconhecimento da comunidade é o reconhecimento não aos méritos dos atuais gestores, mas a um projeto de desenvolvimento que busca integrar a fronteira a um projeto de desenvolvimento nacional e de integração. Eu termino dizendo que Foz do Iguaçu, que já foi vista sempre por meio da preocupação com segurança de fronteira, hoje ela é vista como porta de entrada do Mercosul, como realmente um elo importante de conexão com os países aqui da Bacia do Prata. Então, nós estamos atuando fortemente, você falava de pesquisa, mas as novas instituições federais de ensino que se instalaram nessa cidade e que no médio e longo prazo vão ter um impacto tremendo no desenvolvimento de Foz do Iguaçu e região, como a UNILA, a Universidade Aberta do Brasil, o Parque Tecnológico Itaipu, que é uma grande instituição e que tem dado uma grande contribuição. Então, eu acho que Itaipu se integra a esse esforço. Ela não é uma protagonista que se separa do movimento geral de renovação que a gente vê em andamento no país e, sobretudo, nessa região. Agradecemos a Paulino Motter pela visita, pelas informações.